que não corre de paraquedas, caindo de paraquedas. Bagulho é louco, bagulho é louco. Os pivete quer ser chave, roleta de Kaiser, portas rajadeira de clava em cima das lajes. No piques baga light, botando terror, sai a milhão no grau de babalo em cima dos robôs. Não é bombom, nem doce como mel. Adocica a porra toda, sai pra contar os papel. Crime não é bala, shit, e você tá de paraquedas. Atuando de laranja pra ser X9 de cela. Tá no mocó de mil, de feiura nas ideias. Para que tá feio, não corre só ramela. Tem olheiros e falcões na entrada da favela. Mas também tem mãe chorando de frente a fita amarela. Caixão que desce, irmão que sobe. Ponta da carabina de 769. Não é cabela voa na ponta do revólver. Tem que se eleger pra não tomar de Kalashnikov. O crime não é bombom, nem doce como mel. Adocica a porra toda e sai pra contar os papel. O crime não é bala shit e você tá de paraquedas. Atuando de laranja pra ser X9 de cela. O crime não é bombom, nem doce como mel. Adocica a porra toda e sai pra contar os papel. O crime não é bala shit e você tá de paraquedas. Atuando de laranja pra ser X9 de cela. Aqui é Goiás, o bang é cabuloso. Os meninos da quebrada são apetitosos. Hoje queremos ser patrão, viver bem. As ideias no respeito e na transparência vai muito mais além o movimento das moedas. Que nos deixa ambicioso, fazendo várias missões em outros estados. É das ruas de terra até o asfalto. O aval foi dado, as missões de risco é pra ganhar ou perder. Pra catar os plaquê, pra matar ou morrer. Dinheiro é pra gastar e voltar um troco. A fita dada é missão cumprida. Pipoco no couro, ligeiro com as investigação nas linhas inimigas. Os vermes tá na maldade com os pivete de esquina. Hoje é só viagem pelas praias do Caribe. Esquecer dos problemas, ficar bem longe do crime. E nosso corre nunca para, essa é nossa pegada. Só pela fé, nada nos abala. Mesmo assim, o tempo não para. E pela fé, nada nos abala. O crime não é bombom, nem doce como mel. Adocica a porra toda e sai pra contar os papel. O crime não é bala shit e você tá de paraquedas. Atuando de laranja pra ser X9 de cela. O crime não é bombom, nem doce como mel. Adocica a porra toda e sai pra contar os papel. O crime não é bala shit e você tá de paraquedas. Atuando de laranja pra ser X9 de cela.